Bom dia, objeto. Whisky, Juliette, Kilo. Juliette, Kilo, pra si. Whisky, Juliette, Kilo, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 05. Pátio 3, pátio principal, no 05, autorizado. Iniciando o reboque do pátio 3 para o pátio principal. Webjet, Whisky, Juliette, Kilo. Salvador Webjet Whisky Juliette Kilo já se encontra parqueado no box número 5 do pátio principal. Gente, bom dia. Obrigado, bom dia. Tá passando o uísque Charlie Mike, bom dia, sua identificação. Uísque Charlie Mike, contato radar, 60 milhas, sudoeste de Salvador, voe na proa do VOR para pouso na 17, descendo para 4 mil pés, o ajuste é 10018.